vida não foi igual ao que você sonhou. Talvez não exista mais razão pra crer, motivos pra tentar viver. Amigos não tem mais, sozinho vagando vai. Agora é só você e o pai, amor igual não. Ele te aceita como estás, Ele te ama. Ele quer tua vida transformar, venha pra esse amor, entregue sua vida a Cristo. Só encontrei quando ao Pai busquei. Ao Pai busquei. Agora não tenho mais o que temer, nem por que olhar pra trás. Com Cristo seguro estou, amparado em seu amor. Alcanço e me desfrudo, apoiado em seu grande poder. Cristo, Ele te aceita como estás, Ele te ama. Aceita como estás, Ele te ama.